Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 26 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 2586-A de 2009, da deputada Graça Pereira, do PRTB, que altera a Lei 5048 de 2007. A norma a ser modificada proíbe cirurgias estéticas em cães e gatos, modificando o texto do artigo 1º da lei citada, que passa a especificar os tipos de intervenção que não poderão ser realizadas. A lista inclui cordoblastia, cordotomia ou cordectomia, caudectomia, ergoctectomia, conchectectomia e onicoplastia. Várias pessoas que gostam muito de animais conversavam comigo sobre esse assunto e falavam, poxa, isso não é certo, porque uma coisa é a necessidade, você fazer uma cirurgia num cão, outra coisa é fazer uma cirurgia por estética, porque afinal de contas o bichinho não pediu, né, para ter orelha assim, ó, assado ou não ter o rabinho. Então, se ele foi criado por Deus desse jeito, não é para ser mutilado, né? Então, acho que é uma ideia por amor aos animais, as pessoas que gostam muito, conversavam muito comigo sobre esse assunto, eu acho que bichinho a gente não maltrata, né? A gente cuida. O texto diz que as cirurgias só serão permitidas quando o procedimento for vital para salvar a vida do animal. Consultórios, clínicas e hospitais veterinários devem, obrigatoriamente, afixar na sala de recepção cartaz com os seguintes dizeres: é terminantemente proibida a prática pelos médicos veterinários da cirurgia de cordoblastia, cordotomia, caudectomia, ergoctectomia, conchectectomia e onicoplastia. Reportagem Ronaldo Ribeiro.